As manifestações de carinho que venho recebendo ininterruptamente. Muito obrigado. Vamos então à chave número 9 das 21 chaves bíblicas da volta gloriosa do Cristo de Deus. É a chave número 9, a volta do judeu a Jerusalém, volta profetizada pelo próprio Jesus. Vamos então ouvir. Livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 24. Disse Jesus: se até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Como estamos vendo aqui, o próprio Cristo fez essa profecia que se cumpre agora, depois de 2.520 anos, em que Jerusalém foi pisada pelos gentios, isto é, os não-judeus. A presunção e a idolatria de Israel teriam de ser castigadas, como teriam os judeus de sofrer o que fizeram a Jesus, não o aceitando como Messias divino ou Cristo anunciado na Escritura desde Moisés. Escritura quer dizer no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Basta reler o que escreveu o profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 27 a 31. Assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão pela espada. O que estiver em campo aberto, eu entregarei às feras para que o devorem. E aqueles que estiverem em fortalezas e cavernas, morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto. Será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Ninguém. Eles então saberão que eu sou o Senhor Deus, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, e aqui está explicado por que é que eu não chamo Jesus o filho do homem. Muita gente diz: irmão Garoto, por que você não diz filho do homem, referindo-se a Jesus? Está aqui a chave. Filho do homem é título que designa o profeta Ezequiel do Velho Testamento. Eu não vou dar um título de um homem a um espírito da grandeza milenar de Jesus. Não, ele é o Cristo, o Redentor, o Salvador. Filho do homem já foi há muito tempo. graças a Deus. Quanto a ti, ó filho do homem, Ezequiel, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca eles professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Ainda vemos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 7 a 9. Diz o Senhor Deus: a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim mesmo, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Mas eis que eu fiz duro o seu rosto contra os seus rostos. Fiz dura a tua fronte contra a fronte deles. Fiz a tua fronte como diamante mais dura que a pederneira. Não os temas, portanto, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. No capítulo 6, versículos 2 e 3, vamos encontrar: Ezequiel, filho do homem, volta o rosto para os montes de Israel, para profetizares contra eles, dizendo: montes de Israel, escutai a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor: eis que eu próprio, trarei a espada contra vós. Era a voz de Deus contra a idolatria do povo judeu, já muito antes patenteada na adoração do bezerro de ouro. Daí a ameaça que Ezequiel registra no capítulo 9, versículo 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e com um tal. Tal é a 22ª letra do alfabeto hebraico. E com um tal, marca a fronte dos homens que sofrem e gemem por causa das abominações que se praticam no meio dela. E conclui: mas aos outros matai. É o que se vê no versículo 5 do mesmo capítulo. Mas enfim, depois dos sofrimentos dos judeus durante 2.520 anos, o arrependimento de Israel trará restauração, que é anunciada no mesmo livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 42. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, erguendo minha mão, jurei dar aos vossos pais. Esta profecia é confirmada no capítulo 28, versículos 25 e 26. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu for santificado entre eles, perante as nações, então poderão habitar na tua terra que dei ao meu servo Jacó. Nela habitarão seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar meu juízo contra todos aqueles que os tratam com desprezo ao redor deles. E todos saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Vemos, portanto, paciente aos olhos dizer, mais uma chave anunciar a volta de Jesus. É o que se lê no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção já se aproxima. Outras profecias sobre a volta dos judeus à Palestina, nós vamos encontrar no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Vejamos, por exemplo, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 11 e 12. Naquele dia, o Senhor Deus tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patro, da Etiópia, de Elam, de Hamate e das terras do mar. Levantará o estandarte para as nações, juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins do mundo. Agora o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 3 a 8. Eu mesmo, diz o Senhor Deus, recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, que habitarão na sua terra. Novamente vamos encontrar no livro de Jeremias, capítulo 32, versículos 37 a 41. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira. Tornarei a trazê-los para este lugar e farei que nele habitem com segurança. Para concluir, livro do profeta Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificará as cidades assoladas, nelas habitará, plantará vinha e beberá o seu vinho, construirá pomares, comerá os seus frutos. E diz o Senhor Deus, Deus plantarei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão mais arrancados. Marchas e contramarchas, golpes e contragolpes, vitórias e derrotas alternadas, nada impedirá que se cumpram as profecias neste final do ciclo. Os judeus se reabilitarão pela dor, pelo arrependimento. Uma das chaves fala da conversão dos judeus, vocês estão lembrados. Nós vamos ver tudo isso. Quando chegar justamente aquela chave número 13. estranho como pareça, os judeus vão aceitar o Messias divino que eles rejeitaram há 2000 anos. Aquele Cristo ungido de Deus, prometido desde Moisés. Também fica bem claro que Jesus nunca foi judeu. Essa história de dizer que Jesus era judeu, nós já explicamos isso na doutrina do céu. Jesus escolheu aparecer entre os judeus porque eles eram um povo monoteico. Eles praticavam o monoteísmo, isto é, a adoração de um Deus só. Ao contrário da maioria dos outros povos que adoravam muitos deuses, eram politeístas. Praticavam o politeísmo, a multiplicidade de deuses, sem só ter falar naqueles loucos, que iam até a adoração dos animais como divindades. Uma cobra era um animal sagrado, um boi, uma vaca. O boi Apis no Egito, que foi até cantado em verso por Augusto dos Anjos. E adoravam certas partes do corpo. O culto fálico ainda hoje existe, hein? E outras coisas que agora não tenho mais tempo de recordar. Mas vai acontecer essa coisa extraordinária. Por mais estranho que pareça, por mais incrível, os judeus vão se converter. Nós hoje temos a chave número 9. Nós vamos ver isso na chave número 13. Certo é que os judeus já estão em Jerusalém. Isso prova o quê? Que Jesus fez cumprir uma das suas profecias. Emocionado fico, porque ninguém jamais se atreveu a fazer esse estudo antes de mim. É uma forma que o povo todo compreende, qualquer pessoa do povo, qualquer dona de casa, qualquer varredor de rua, pode pegar o livro e acompanhar comigo aqui, entender perfeitamente. Mas não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma, é uma coisa extraordinária. Agora eu pergunto, o que há de mais importante nesta vida? Nós vamos ter que morrer, ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai bater as botinhas, ou vai esticar as canelinhas. A única coisa certa é que vamos todos deixar tudo isso aí. Então chega de ilusões, vamos nos abraçar como bons irmãos, vamos nos ajudar. Mas vamos, sobretudo, preparar nossa alma, nosso espírito, nosso coração para a volta triunfal deste Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. A única realidade, dentro dessa realidade, no Brasil está nossa divina legião da boa vontade. Luz, bondade e verdade. Deus está presente.